Romeu Serra, Alfa Delta autorizado, Serra Bravo, Mike Tango, via Piso Luna 0, Pubávia, pode sair com fase rota do plano de voo. Nível 430, saída da El Leda Motiva, decola da pista 17 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5011, controle 120, decimal 8. Alfa Delta, o cotejamento está correto? Confirme PAT para ver autonomia alternativa? O acionamento táxi de decolagem, torre, o nono 8, decimal 95, QNH, no 0, no 3. Lívia, tu na reporte táxi, Serra Alfa Delta. Salvador, boa noite, 3758, informação Sierra. 3758, boa noite. Eu vou direto Serra Vista 366, desço para 4.000 pés. O ajuste no 013. Para 4.000 pés no 013, podemos confirmar o Serra Vista 366? Serra Vista 366, então 3858. Ok, direto para o Serra Vista 366, 3858. para Mike Delta ingressando em Interlagos. Tenente, reporta no rodatório visual para o campo, Oscar Mike Delta. Delta. Solo, boa noite, voo 2043, informação Sierra, autorização Guarulhos. Voo 2043, autorizado para Guarulhos, via peso 110, Taubaté, nível 360. Saída da El Leda Motiva, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5007, controle 120, decimal 8. 360, conforme rota, peso 10, Taubaté. Decola 110, da El Leda Motiva. Curva à direita, 5007, transponder 1208 ao controle, voo 2043. O 2043, correto, chama pronto, portão 3. Chamando a pronto. O Oscar, como é que deve ter um campo à vista, senhora? Se autorizado, pode aprovar ali uma base para 17. Tem, eu acho que a relação 14, Oscar, como é que deve. Aguardando. Delta, Sônia Torre, frequência 11895, ciente, tráfego, boa noite. Torre Salvador, boa noite, o Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Eu sigo, Oscar Mike Delta. Tá no corredor interno, senhora, visual, se autorizado, pode aprovar uma base ali pra 17. Pois hoje reportar na vertical da NMA, Oscar Mike Delta. Afirmativo. Pode ver vertical em Rimar, ajuste o altímetro 10 no 3. Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta é passar a vida em Rimar. Livre táxi, pode ir na Papá, ajuste altímetro 10 na 3, Papá Romeu, Serra Alfa Delta. Então, 3858, desça para 2500 pés, o ajuste no 0 no 3, autorizado a final R9, pista no 0, reporte passando Serra Vida 366. Para 2500 pés, no 0 no 3, autorizado R9 e formaremos no Serra Vida 366, então 3858. Autorizado, mantenha taxi Papá, aguardando instruções de ingresso na pista, tem 109 para pouso, pista 17. Então vai aguardar para ingressar na pista, vamos para o Serra Delta. Torre Oscar Mike Delta, acredito que está passando agora em cima da RMA. Papá Romeu Oscar Mike Delta, centrado no visual, autorizado com pista 17, vento 1,40 graus, 089. Sim, gente, livre pouso na 17, Oscar Mike Delta. 3662. Tá, 3662, aciona a identificação, vou direto para a Vitor 366, desça para 4000 pés. O ajuste no 093. 4000, o no 093, informação CR. Salvador, boa noite. Acionar 6310, aciona a identificação. Vou direto para a Rua 366, desça para nível de voo 050. O ajuste no 093. 0093, direto 3666, para 52. Direto 0. Romeu, se a Alfa dela tem condições de agilizar o alinhamento para a decolagem? Acertando a aproximação final, quanto custa a vista? TAN 3858. TAN 3858, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118.95. 118.95, TAN 3858. RNAV pronto, Sierra Padel. Sapa Romeu, Sierra Alfa Delta. Decolagem pistola 7, o vento no 30 graus 08, né? Torre Salvador, TAN 3858, 3 milhas para o Sierra Vitor 372. TAN 3858, continue a aproximação, aguarde transação de pouso, ajuste a altímetro 10 no 3. 10 no 3, na escuta, TAN 3858. Romeu Sierra Alfa Delta, decolou ao 51, chame o controle de Salvador em 120.8, uma boa viagem. Salvador 208, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, boa noite, Papá Romeu Sierra Alfa Delta. Papá Romeu Sierra Alfa Delta, contato radar via saída da El, suba para nível de voo 430. Então para o nível 430, Sierra Alfa Delta. Do tráfego autorizado pouso, pista no 0, TAN 3858. controle e autorizaria para o Sierra Alpha Delta a proa de Fátima da presente? Papai Romeu, Sierra Alpha Delta, aguarde coordenação com o centro registro. Aguardo, Sierra Alpha Delta. 3662, desça para 25006, o ajuste no 013, autorizada a final R-Nave, pista no 0, reporte para o Sierra Vida 366. 2513, reportará, Sierra 3662. Direito de Salvador no 21 decimal 9. Vai livrar direita 119, então 3258. Terra Alfa Delta autorizado direto por base. Autorizado direto para o base, Sierra Alfa Delta. Solo 2043, no 3 para o posicionamento. Gol 2043, portão 3 está livre, chama ataque. Chamando. Salve Salvador, boa noite, portão 3858, ligou na foto. Portão 3858, táxi lento via Alfa, reporte antes da táxi e Juliette. Alfa, bota dentro da Juliette, portão 3858. Terra Alfa Delta, chame Recife, 125, décima 1. 125, 1, Terra Alfa Delta, obrigado. Uno, aliás, 2043, 184 a bordo, 4 de autonomia, Galeão. Gol 2043, autorizado, táxi direita Índia até o ponto de espera da pista no 0, quando lá, torre 198, decimal 95, Kennegal no 0, no 3. E 13, direita Índia, 1295, gol 14, 2043, 22 está atrapalhando. Chavita 366. Serra Vita 3662, 3662. Alfa 3662, final 910. Tá 3662, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro no 0 no 3. Ah, você escuta. Policial do Barreiras, nível 160, via Whisky 42. Saída Momo, transição VATAP, decola dono 0, curva à esquerda, aciona 5163, chama controle 120, decimal 8, bom. Coteja. Cotejamento correto, chama para pushback funamento. A gente compra o perfil interior. Pouso 3662. Após 099, final, o gol 2043, pode ganhar e manter? Afirmo, gol 2043. Sim, pode ganhar e manter. Serra Vista 3610, complexo Sami Torre 1, no 8, decimal 95. 219, boa. Salvador, boa noite, tá 3662, tá ligado. Salvador, boa noite, Chané 63, 0, passou 366, visual. Tudo 043, decolagem autorizada, pista 10, vento 140 graus, 079. Livre decolagem 2043. Salvador, 6310. 6310, continua aproximação, guarda autorização de pouso. Continua aproximação, aguardando 6310. 310, pouso autorizado 10, vento 140 graus, 089. Pouso autorizado 63. Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, na 3662. Montrulli, boa noite, Gol 2043, decolou da El 16006. Gol 2043, contato Hernando Colazzo, suba via da El para nível de voo 360. 360, direto? Eu estou ligado, vou na Cruz de Leda. 2000 Leda, Gol 2043. Negativo, pelo ritmo de instalação dos equipamentos, deve ser mais alguns meses ainda. Já só 08, direito 219 só. 219, minha frente. Alô, Salvador, boa noite. Bom, 973, autorização da Leão, ciente da formação Sierra. Saída prevista da El Ledeiru, minha guarda de cópia. Aguarda. Alô, Salvador, boa noite. Chanel 6310, em grupo. 6310, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, controle voo 2043, passou uma centena, pode voar D&D? Tá, senhor, mantenha o perfil, mantenha a posição de Leda, o Gol 2043. É, entendeu que é pra manter o perfil? Sim, senhor, mantenha a posição de Leda, aguardando o contato com o centro. Salvador, boa noite. É o Azul 2795, CIENT, informação Sierra. Leão, nível 360, via Pernambuco 857, saída da Eule Deirume. Decola da 10, curva direita, aciona 5025, chama controle 120, decima 8, coteja. Autorizado o Galeão, nível 360, via Pernambuco 857, da Eule Deirume, da 10, com curva direita, código 5025, controle saindo 208, voo 973. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Para o pushback e acionamento, passarelo 2231. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 2231. Chamamento 310, taxi a Juliette, portão 3. Sistema 25 decimal 1, caso negativo, 128 decimal 35, solicite a prioridade de endereço. 251, 2835, voo 2046. Voo 1096, senhora identificação, esse é nível de voo 050 e vou na prioridade. Prioridade 2795, autorizado, voa na proa do Serra Vito 367. Na proa do Serra Vito 367, azul 2795. Voo 1096, voa na proa do Serra Vito 366. Serra Vito 366. Voo 1096, confirma sua velocidade indicada. 280. Tem condições de manter 280 até as proximidades de TAP? Afirmo, 1096, vai manter. Autorizado, descido até 4 mil pés, ajustado 1903. 113, 4 mil, 1096. Para o táxi, Passaredo 2231, comem aqui com a bola, algumas linhas de 5 horas de Alterra Brasília. 2795D está para nível de voo 050. 050, 2795. No ponto espera torre, uma noite, uma nave sem pombo. Índia Alfa no ponto espera torre, Passaredo 2231. São 3831 na sua identificação, desça nível de voo 060, via chegada Bom Fim, informa que é o número 3 na aproximação. Desça 2500, pega autorizado R9, pistão 10, reporte passando Serra Vitor 366. 2500, R9, reportado autorizado 0096. Azul 2795, desça até 4000 pés, ajuste 10013. 4000, 1013, azul 2795. Passaredo 231 autorizado, aliás, decolar 10, vento 130 graus, 10 mais. Do ponto de espera pronto, passaredo 2231. 2231 autorizado, aliás, decolar 10, vento 130 graus, 10 mais. 38831, não confirma essa velocidade indicada? 3009-3231. Reduz a 2509. Passarido 2231, decola os 21, chama o controle 120, esse é 18. 1208, boa noite. Salvador, o passarido 2231, muito boa noite. Passarido 2231, contato a decolagem, suba via Abom, corrigindo, via Momo, para nível de voo 160. Se a gente não cumpre a restrição, mantém 3.000 ou sobe para 160? Em São de 3.000 pés, para fazer 2261, não temos 2 aeronaves cumprindo o perfil de chegada Abom. Então vamos manter 3.000 pés. Nova 2795, desça 2500 pés, autorizado R9 pista 10, reporte passando o CA Vito 366. Afirmativo, descendo para 2500, autorizado R9 da pista 10, reportará no 366, azul 2795. Então 3831, desça até 4000 pés, ajustado 10 no 4. 4000 pés, 10 no 4, está 3231. Passarido 2231, vou na proa de Momo. Momo, 2231, mantendo 3.000. Ativo. Realizando o visual, vou no 0906. Vou no 0906, completo o emissor, na frequência 198, decimal 95. 295. Torre, vou no 0906. Polo 096, é autorizado o pouso, pistola 0, vento 1, 20 graus, 8 horas. Liga o pouso, vou 1096. Fala Salvador, boa noite, o Chanel 6310, informação ativa para autorização do time. Zero, autorizado Recife, nível 350, via Perzulu 17, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5031, chama controle 120, decimal 8, coteja. descendo para 4 mil pés, tipo um alto Airbus 320. Mantenha 3 mil pés. Mantendo 3 mil pés, o passarelo 2231. São 3831, informa para a composição agora de 10 horas, afastando em 9 milhas com rumo no noroeste, mantendo 3 mil pés. O tipo é um Alfa Tango 72. Gente, tá 3831, descendo até 4 mil pés. Após pelo, pode realizar as naves no 366? São 3831, autorizado voar direto na produção Serra Vita 367. Autorizado a RNAVE Pistão 90, reposto passando de Serra Vita 366. Gente, após o 367, autorizado a RNAVE da 10 3831. Sando Serra Vita 366, o Azul 2795. Azul 2795, completo semitorre 1 no 8 decimal 95. 11895, boa. Azul 9148, assina identificação, descendente de voo 050 e voo ITAP. Azul 50 na prova de ITAP. 10. Azul 95, ciente, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Ciente, Azul 2795. Gol 1973, Fernandes de Albion 180, autonomia 3 horas e 40, alterna Campinas. 160, Vatap, passageiro 2231. Simão 95, bom gol. E já, Alfa, espera 295, obrigado, vai esse gol 1973. Colo 096, solo 28, direito 1219, solo. Direito 219. Torre Salvador, boa noite, gol 1973, ponte de espera 90 pronta, do gol para a nave nacional. Gol 963, ciente, mantém a ponte de espera. Mantém. Alfa de 2709. Azul 2795, autorizado pouso, pista no zero, vento 1 no 50 graus, 109. Afirmativo, autorizado pouso, baixou e travou, Azul 2795. Ingressando, sinal 10, avistando, tá 3831. Sinal 3831, no completo, sinal em torre 1, no 8, decimal 95. 895, boa. Do 9148, desça 250010, ajustado 1014. Autorizado voar na proa do Serra Vito 366. Reporte passando do Serra Vito 366, está autorizado o procedimento. 8, autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5034, chama controle 10.8, coteja. Coteja na corrente, chama para o pushback de funcionamento. Azul 2795, solo 31 no direito, 121 no decimal 9, solo. Direita, 1219, azul 2795.